alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, moçada, tô chegando. É, a partir de agora, Maurício Fares. E é com muito carinho, com muita alegria que eu venho aqui pro nosso encontro de todos os dias, de segunda a sexta, bem entendido, né? Então, o programa Maurício Fares com você, aonde quer que você esteja, me ouvindo aí pelo rádio, pelo computador, né? Você que ouve aí através da emissora da sua cidade, ou você que me ouve apenas pelo computador, saiba que eu estou aí com muito carinho, com muita alegria, desejando aí a você tudo de bom, muitas felicidades, tá ok? Tá legal, meu amigo, minha amiga? Que bom, viu? Olha, gente, hoje nós estamos aí já no quarto dia do mês de junho, né? É, rapaz, uma quarta-feira, dia 4 de junho. Mas então, para você que está aí se preparando também, é o friozinho chegando para valer aqui em Brasília, rapaz, mas tá que tá danado, viu? Frio aqui em Brasília já tá pegando que... Eu não sei não, esse ano acho que vai ser daqueles de deixar a gente com a boca rachada de tanto frio. Mas a gente, para o frio tem jeito, né? Se, nada como um agasalho, como você ficar bem agasalhado, que aí não tem problema algum. Mas vamos então fazer do nosso encontro de hoje aquele encontro bem alegre, bem gostoso, tá? Hoje eu tenho aqui para vocês, sabe quem? Eu vou rodar aqui Erasmo Carlos, Felipe Falcão, Elvis Presley, Zé Ramalho, Chico Rei Paraná, Elton John, Fernando Mendes. Puxa, tá bacana, hein? Não tá? E também a carta destaque. Então vamos começar trazendo aí para vocês o Erasmo Carlos. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, pode vir quente que eu estou fervendo, viu? Então tá aí, Erasmo Carlos, roda lá, meninos! Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, diga não, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo. Ha! Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu apanhei mais de 100. Pode vir quente que eu estou perdendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo. Pode vir quente que eu estou perdendo. Maurício Fares, a alegria do rádio.

Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ah, minha querida Carmela Yara Santana. Ô, Carmela. A Carmela é afilhada da minha irmã Miriam Fares, né? A Carmela também postou aqui para mim. Olha, já me enganei sobre muitas pessoas e também me enganei sobre mim mesma. Já disse nunca mais e fiz tudo de novo. Eu posso esquecer quem me deixou triste, mas não esqueço jamais de quem me fez feliz. Muito bom. Então, vocês viram que é uma frase realmente muito forte, né? Deixa eu falar ela certinho agora, porque eu falei meio truncado. Já me enganei sobre muitas pessoas e também me enganei sobre mim mesma. Eu já disse nunca mais e fiz tudo de novo. Eu posso até esquecer quem me deixou triste, mas não esqueço jamais de quem me fez feliz. Legal, viu, Carmela Yara Santana? Muito boa mesmo. Um grande abraço, menina. Felicidades para você e para todos aí, tá? Um abraço aí pro Pedrão e também pra... Opa, esqueci o nome da menina. Ah, Maurício, mas tu tá ficando velho mesmo, hein? Giovana. Um abraço aí pro Pedro e pra Giovana, tá? E agora é uma dobradinha que eu trago aí, gente. É, agora o Elvis Presley, My Way, e depois Zé Ramalho, Avo Rai. Roda lá, meninos! It was recorded by Frank Sinatra, and it's called My Way. I don't know the words to it, so I have to read it, if you don't mind. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived, life is full, I traveled east and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, through those doubts, I ate it up, can't spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing. To think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, not me, I did it my way. Oh, what is a man? What has he got? If not himself,

Michael High. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Tem um site na internet aqui dos amigos do Chico Xavier, e eles estão sempre fazendo postagens aqui das frases do Chico, e essa aqui, falando de amizade, é realmente uma frase muito bonita, muito interessante e muito inteligente, que foi proferida pelo Chico Xavier. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. Entendeu? Porque quem é amigo, está sempre do seu lado, não te deixa sentir solidão. Se um dia essa pessoa vai, sai, por um motivo ou outro, ela sai da sua vida, aí você vai começar a sentir falta, porque ele nunca te deixou experimentar solidão, e aí você começa a sentir verdadeiramente o que é a solidão. Muito inteligente essa frase do Chico Xavier, muito inteligente mesmo. Mas mesmo bom é rodar aí agora. Maurício Fares, Deslizes. Opa, mais uma, roda lá, meninos. Sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de tudo, com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim, pois aprendi que o meu silêncio vale mais, e desse jeito eu vou trazer você pra mim. E como prêmio eu recebo teu abraço, subornando o meu desejo tão antigo, e fecho os olhos para todos os teus passos, me enganando, só assim somos. Quantas vezes me dá raiva de querer, em concordar com tudo o que você me faz. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, falta coragem pra dizer que nunca mais. Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados. No mesmo instante em que teu corpo toca o meu, já não existe nem o certo nem errado, só o amor que por encanto aconteceu.

Vocês vejam que há algum tempo, já tem mais de um mês que aconteceu isso aí. Aquele problema que com o jogador brasileiro, Daniel Alves, também com o Neymar, né? Que foram chamados de macacos aí. E aí a internet encheu de gente com a banana na mão, simbolizando aí a solidariedade ao problema do racismo, né? Contra o racismo. Mas até hoje o que a gente olha aqui é gente ainda falando desse assunto e as postagens com banana. E é cada uma que... Aí até uma brincadeira que fizeram aí, postaram uma foto da saudosa, da finada Dercy Gonçalves, né? Ela dizendo, para com essa porcaria de ficar postando foto comendo banana. Daqui a pouco, essa porcaria... Na verdade ela não falou essa porcaria, falou foi outra coisa, né? Daqui a pouco, tá mais cara que o tomate. Mas é verdade mesmo, né? Fica demais postando foto de banana, aí ela se torna um produto raro e aí pronto. Vai ficar mais cara do que o tomate. Esse povo não perde a oportunidade de brincar, não, viu? Até quem já morreu faz parte aí das brincadeiras do dia a dia. Bom, vamos rodar a música, gente. Agora é Maione Duarte, é o Melô do Gago. Tem. Roda lá, meninos. Principal da cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca! Comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que há? Que isso? Que há? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Uai, sou eu, tô demorando demais pra trazer a carta de destaque, não tô? Ainda tem, ainda tem mais uma música, sim, pra rodar. Então, vamos lá, vamos trazer aí. Sabe quem é que vem agora? Essa aqui, vai fazer muita gente dar pula aí de alegria. É o Elton John, Skyline Pigeon. Roda, meninos. Fields, trees and mountains,

carta é legal. É a carta do homem dividido entre dois amores de Brumado na Bahia. Olá, Maurício Fares, meu amigo, tá tudo bem? Graças a Deus, tá tudo bem. Olha, Maurício, eu estou te escrevendo porque eu preciso muito que você me dê uma orientação do que é que eu posso fazer. É o seguinte, Maurício, eu tenho 23 anos e meio. É 24, esse meio é pra enganar, né? Eu tô sabendo. Ele tem 24 anos e bota aí 23 anos e meio. Tem jeito não, esse povo tem jeito não. Mas Maurício, eu estou namorando uma moça de 17 anos. Olha, eu devo te confessar que eu sou apaixonado por ela e ela por mim. Só que antes dessa moça, eu havia namorado com uma outra durante 6 meses. Mas ela teve que se mudar para uma outra cidade com seus pais e nunca mais havia tido notícias dela. Na época, eu sofri bastante porque eu amava muito essa moça. Mas aí o tempo foi passando e eu fui me esquecendo dela, até que comecei a namorar com essa daqui. Ah, era o que faltava para eu esquecer daquele amor que foi embora para outra cidade. Mas acontece, Maurício, que os pais dela voltaram a morar aqui em Brumado e ela veio também com eles. Ela então mandou um recado dizendo que queria se encontrar comigo. Olha, eu mandei recado para ela de volta dizendo que eu estava de namorada e que gostava da minha namorada. Mas acontece que o meu coração, só de lembrar dela, começava a acelerar, a bater mais forte e rápido. Eu achava que tinha esquecido esse amor. Ah, mas que nada, Maurício. Ela estava mais viva e forte dentro de mim do que nunca. Então, mesmo gostando da minha namorada atual, eu não resisti e fui me encontrar com ela, Maurício. Nossa, ela estava mais linda do que nunca. Quando eu a vi, meu coração quase que saía pela boca. E de repente, Maurício, sem mais nem menos, estávamos ali, os dois, abraçados e nos beijando. Ficamos um bom tempo em silêncio, apenas nos beijando e nos abraçando. E todo o amor renasceu entre nós. Aí eu voltei a dizer a ela, né, que eu estava namorando e que gostava muito da minha namorada. Mas que eu iria conversar com ela e explicar a situação. Só que quando eu fiquei frente a frente com a minha namorada, Maurício, eu perdi a coragem de terminar o namoro com ela, porque ela é tão meiga e carinhosa. Agora eu estou num beco sem saída, Maurício. Eu quero ficar com a antiga namorada, mas eu também gosto da atual e não quero perdê-la. Me ajude, por favor. Me diga o que é que eu posso fazer. Agradece o homem dividido entre dois amores de Brumado na Bahia. Ó, se você tá pensando que eu vou dizer que você deve ficar com as duas, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? E outra coisa, menino. Quem tudo quer, tudo perde. Ainda mais em se tratando de amor. Ó, amor não se divide, não. Eu fico aqui pensando como o coração das pessoas é um cofre cheio de segredos que ninguém consegue desvendar, não é? Como acontecem as surpresas como essa e acabam deixando as pessoas cheias de dúvidas? É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, gente? É. Olha, eu sempre fui da opinião que quando a gente gosta de alguém, só pode e deve ser esse alguém. Ficar pulando de galho em galho, ou então traindo, isso não é da minha natureza, não. Se eu não gostava da pessoa, primeiro eu terminava o namoro ou relacionamento para depois iniciar um novo. Nunca eu tinha dois relacionamentos ao mesmo tempo. Até porque alguém vai sofrer no final. E é terrível a gente saber que machucou o coração de alguém por uma atitude incoerente da nossa parte, vocês não acham? Você vai ter que analisar bem o seu coração, menino. Vai. Mas isso era pra ontem. Essa situação não pode durar nem um minuto a mais. Você está brincando com o sentimento de duas pessoas. Pensou nisso? Você gostaria de saber que alguma delas também teria um namorado dividindo o amor de um e de outro? Claro que não! Então, você vai ter que decidir o mais rápido possível. Analise o seu coração e veja por qual das duas ele balança mais. E então, tome a decisão. Eu sei que uma delas vai sofrer um pouco, mas logo estará recuperada. Melhor agora, que ainda é fase quase inicial, do que deixar o tempo passar e continuar mantendo essa situação absurda de namorar com as duas ao mesmo tempo. Foi o que eu te disse agora há pouco, rapaz. Quem tudo quer, tudo perde. De repente, elas se aborrecem com você e aí, nenhuma e nem outra. Viu? Pensa nisso, meu rapaz. Esse negócio de amor dividido só dá certo em música, mas na vida real não faz sentido algum, não. Com o coração das pessoas, não se brinca de jeito nenhum. Eu sei que pode parecer difícil tomar uma decisão, mas você vai ter que tomar. Vai ter que tomar e o mais rápido possível, sob pena de acabar ficando sem nenhuma das duas, viu? Um grande abraço. Ah, e conforme eu te disse, apenas na letra de música se admite ter dois amores, porque na vida real a coisa é diferente. Não pode ser igual, diz essa música aí do Fernando Mendes, Dois Amores. Roda pra ele essa música aí, pra que ele entenda direitinho o que, que é que eu tô querendo dizer. Roda lá, meninos. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Uma é loira e me oferece tanto amor, tanta ternura. É por isso que eu a quero, com paixão e com loucura. Mas a outra é uma morena que me faz enlouquecer. Muito embora tão pequena, ela é muito mais mulher. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Meu coração continua sem saber o que fazer. Se é melhor amar as duas sem nenhuma perceber. Que esse encanto não se acabe, eu já pensei mais de uma vez. Pois enquanto elas não sabem, somos felizes os três. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Meu coração continua sem saber o que fazer. Se é melhor amar as duas sem nenhuma perceber. Que esse encanto não se acaba, eu já pensei mais de uma vez. Pois enquanto elas não sabem, somos felizes os três. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores, que em nada são iguais. Será que existe esse negócio de gostar de duas pessoas ao mesmo tempo, gente? Eu não acredito, não. Acho que quando... Eu não sei se é porque eu sou mais bobo do que os outros, mas eu, quando gosto de alguém, é só aquela pessoa. Eu não consigo gostar de duas pessoas ao mesmo tempo. Ter o mesmo tipo de sentimento por duas pessoas ao mesmo tempo, não dá. É muito pra minha cabeça, viu? É muito. E sempre alguém vai sofrer no final quando acontece isso aí. Se você acha que está gostando de duas pessoas ao mesmo tempo, alguém acaba sofrendo no final, né? Então, para evitar isso aí, é melhor gostar de uma pessoa apenas, pronto. Aí acaba com esse problema. E, rapaz, falar em acabar, acabou foi o programa. Vamos embora? Vamos lá? Então, olha, um grande abraço, beijão para todos vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. E até amanhã, quando a gente volta com mais um programa Maurício Fares. Tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.